O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei. É uma profissão de fé. Canta rezando, diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu refúgio e paz. A quem então poderia eu temer? Abraça o seu peito e canta com gosto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Canta com a alma, com o coração, diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Senhor, que Ele é o seu refúgio. Diga em palavras mais uma vez. Diga ao Senhor quem Ele é para você: refúgio, salvação, abrigo, socorro, resposta, cura, vida. Diga ao Senhor que Ele é o Senhor. Diga ao Senhor: agora compreendo bem, Tu és Senhor, não há outro. Obrigado, Jesus. Tu és Senhor, meu Senhor e meu Deus. Abraça o seu peito e, como Tomé, que olhou para Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Diga do fundo do coração: meu Senhor, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Repita: meu Senhor, meu Senhor e meu Deus. A quem temerei? Estende suas mãos para o palco e reza uma Ave Maria, entregando todo esse momento à Virgem Maria. Diga comigo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vai se sentando. Diga mais uma vez: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pega na sua Bíblia o livro do Eclesiástico, também Sirácida, capítulo 30, a partir do versículo 22. Eclesiástico, também Sirácida, capítulo 30, a partir do versículo 22. Graças a Deus, A oração veio nos preparando e ela nos trouxe até este momento. Acompanhe a leitura. Não entregues a tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Deixa que a palavra de Deus vá caindo no seu coração como semente. E a palavra já vai produzindo o seu efeito. É o Senhor dizendo, na verdade é uma ordem do Senhor. Claro, uma ordem que Ele dá com toda a suavidade, mas é uma ordem, é um imperativo, Ele está mandando que você faça isso. Não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. E agora vem o versículo 23, a alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. 24. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e se firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Eu vou repetir o versículo 24. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e se firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos. Impressionante. É palavra de Deus. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Alguma. Veja, é palavra de Deus. E sabe por quê? Porque especialmente nós brasileiros, que graças a Deus somos muito afetivos, muito levados pelos sentimentos, somos muito sentimentais. Nós gostamos de curtir uma tristeza, não é verdade? É só olhar a nossa música raiz. A nossa música raiz é assim de cultivar tristeza, de cultivar saudade. Até mesmo de cultivar traição. Parece que é um gosto infeliz. Deixa eu dizer, isso ficou também nas nossas raízes. Mas isso é diametralmente oposto ao Evangelho. E o Senhor vem dizer para nós no dia de hoje, não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Porque você diz, mas como é possível não ter tristezas? Realmente, é impossível não ter tristezas, eu também confirmo. Mas veja, o Senhor não está dizendo não tenhas tristezas, Ele está dizendo não entregues a tua alma à tristeza. Vem cá, Laércio. Porque uma coisa é você se defrontar com alguém e até brigar com essa pessoa, debater com essa pessoa. Outra coisa é você se entregar. Verdade ou não é? É isso que o Senhor está dizendo. Ele não está dizendo para você não ter tristezas. Ele está dizendo, não entregues a tua alma à tristeza. Porque não é verdade que nós fazemos justamente isso? A gente faz desse jeitinho, a gente fica cultivando aquela tristeza. A gente fica gostosamente curtindo aquela tristeza. E se entrega, né? É. Se rende à tristeza. Hoje o Senhor está dizendo a você: meu filho, minha filha, não entregues a tua alma à tristeza, não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Gente, tudo isso é sabedoria de Deus. Sabe por que que a gente acaba entregando a nossa alma à tristeza? Porque você teve uma tristeza. Acontece, mil problemas diariamente. O Senhor sabe que nós temos tristezas e teremos tristezas, assim como Jesus disse, está lá no Evangelho de São João: pobres vós sempre os tereis. Foi na casa de Simão, quando aquela mulher chegou, Maria, e lavou os pés de Jesus com perfumes, e Judas ficou todo escandalizado. Podia se vender esse perfume por um dinheiro muito alto e dar aos pobres. O que que Jesus disse? Pobres sempre os tereis. Jesus podia dizer também: tristezas sempre as tereis, porque teremos, a nossa vida está cheia de tristezas. O próprio Jesus passou por tristezas. Mas há uma diferença total entre ter tristezas e se entregar à tristeza. E como é que a gente acaba se entregando à tristeza? E daí sendo pressionado pela tristeza, sendo atormentado pela tristeza, escravizado pela tristeza, oprimido pela tristeza. Como é que a gente acaba fazendo isso? Veja com a frase que está em seguida: não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A gente pega e fica recordando aquilo. Uma pessoa disse alguma coisa para você, alguma pessoa ofendeu você, uma pessoa fez alguma coisa de ruim para você. Desculpe a expressão, a gente fica minhocando aquilo, encaracolando aquilo na cabeça, e pensando e pensando e pensando. E claro, quem conta um conto aumenta um ponto. Gente, a nossa fantasia e os nossos sentimentos aumentam a coisa. É como clara em neve, de tanto bater na cabeça aqueles pensamentos, aquelas recordações, recordando, aquilo vai criando volume, vai ficando igualzinho clara em neve, e vai enchendo a gente por dentro, vai pegando a gente, tomando a gente por dentro. De repente a gente nem consegue mais respirar. Tomou a gente totalmente. Preencheu a gente totalmente. É isso que o Senhor está dizendo: não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. E logo em seguida vem dar a receita certa: tirar aquele remédio que não era remédio, era veneno, e agora indicar o remédio certo. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Gente, é o versículo 23. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. É palavra de Deus, não é receitinha, não é horóscopo, não, nada disso. Graças a Deus que não é nada disso. É bem ao contrário. É palavra de Deus: a alegria do homem torna mais longa a sua vida. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. É por isso que vai dizer o versículo 24: tem compaixão da tua alma e torna-te agradável a Deus, e ser firme. Aí, gente, é preciso ser firme. A gente não pode ficar curtindo coisas ruins dentro de nós, não pode. Aconteceu alguma coisa, já foi doloroso o suficiente, a gente já sofreu o suficiente. Seu filho lhe deu um desgosto, seu marido lhe deu um terrível desgosto, ou ao contrário, seu filho ou sua filha vive causando desgosto a você, bebendo, se drogando, vivendo a vida que vive. Seu marido, ou então sua esposa, vive causando desgosto a você, com a vida que vive, com a bebida, com a brutalidade, jogando baralho, com a vida sem juízo que tem, vive causando problemas para você. Já chega a isso, já é doloroso demais, já te faz mal. Mas interessante, a gente aguenta, impressionante, até mesmo alguém que vive causando desgosto para a gente aguenta. Mas o ruim é você ficar encaracolando aquilo dentro da sua cabeça, encaracolando aquilo dentro dos seus sentimentos, cultivando, curtindo aquilo. Gente, isso é um tormento. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. O que a gente faz é uma verdadeira atormentação. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Nem vamos deixar para depois. Vamos fazer isso já agora. Porque o que nós estamos cantando é real. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, o Senhor é meu refúgio e paz. A quem então poderia eu temer? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Vamos logo agora renunciar a toda a tristeza. Vamos renunciar agora a essa mania que a gente tem de ficar cultivando, de ficar curtindo coisas erradas. Infelizmente, veja, é verdade, aconteceu uma coisa ruim, a gente fica curtindo, fica lembrando, fica recordando, fica encaracolando aquilo, e aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, como massa, como clara em neve. Põe a mão no coração e vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu renuncio, Senhor, esse mau hábito. É um verdadeiro vício, Senhor, esse vício de ficar encaracolando essas coisas na minha cabeça, Senhor. Infelizmente, Senhor, quando acontece alguma coisa ruim, alguma coisa desagradável, Senhor, eu fico, diga para o Senhor sinceramente, eu fico curtindo isso, Senhor, eu fico lembrando isso, eu fico recordando isso, Senhor. Mesmo quando eu vou para a cama, eu ponho lá a minha cabeça no travesseiro e fico curtindo, Senhor, fico lembrando, e aquilo vai aumentando, vai me atormentando, Senhor. Aquilo que a tua palavra diz, infelizmente eu faço, eu tenho atormentado a mim mesmo nos meus pensamentos, Senhor, e hoje eu renuncio. Hoje eu renuncio, Senhor, a atormentar a mim mesmo nos meus pensamentos, Senhor. Eu renuncio a ficar curtindo essas coisas ruins, essas coisas desagradáveis, essas coisas tristes. Eu renuncio, Senhor, esses pensamentos. Eu renuncio, meu Senhor e meu Deus, curtir todo este mal. Diante de ti, Senhor, diante da palavra que o Senhor me trouxe hoje, eu renuncio, Senhor, eu rejeito Estou pedindo, Senhor, retira isso de mim, Senhor. Retira esse mau hábito, Senhor. Muda a minha mente, muda o meu coração. Muda-me, Senhor, lá dentro de mim mesmo. Senhor, eu percebo que eu preciso de uma guinada, de uma conversão, Senhor. Porque eu estava habituado, eu estava viciado nisso, Senhor. Eu achava que isso era bom, que isso era certo. Até isso era gostoso, Senhor, ficar curtindo, mas hoje estou reconhecendo. Eu não posso. Isso é um tormento para mim. Isso acaba comigo, Senhor. Isso acaba com a minha saúde. Isso acaba com a minha alegria. Isso acaba, Senhor, com a minha paz. Isso acaba até mesmo com o meu semblante, com o meu rosto. Porque o meu rosto fica carregado, o meu semblante, Senhor, fica carregado, fechado. Isso acaba com os meus nervos. Acaba com a minha saúde. Senhor, é doloroso ver o que a tua palavra diz. A tristeza matou a muitos. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu estou me matando a mim mesmo, curtindo esses pensamentos. Hoje, Senhor, eu me decido. Põe a mão no coração de novo. Hoje, Senhor, eu me decido. É uma decisão, Senhor. Eu me decido a não ficar mais curtindo esses pensamentos ruins na minha cabeça. A não ficar cultivando esses sentimentos ruins no meu coração, Senhor. Põe a mão na sua cabeça. Cura minha mente, Senhor. Muda a minha mente, Senhor. Dá uma guinada na minha mente, Senhor. Eu não quero mais ficar curtindo esses pensamentos. Não quero, Senhor. Pelo contrário, se aconteceu alguma coisa ruim, já aconteceu, já foi doloroso, já foi triste, chega, ponto final, não preciso mais ficar pensando, pior ainda, cultivando, curtindo, não quero, Senhor, hoje eu renuncio, cura a minha mente. Estou pedindo, Senhor, impondo as mãos sobre cada um desses meus irmãos e irmãs. Estou pedindo, Senhor, a cura da mente. Sim, Senhor, porque muitas coisas ficaram gravadas, Senhor, porque foram curtidas, curtidas, curtidas, igualzinho coisa curtida, Senhor. Está aí na mente, está aí na recordação, na memória de cada um desses meus irmãos e irmãs. Estou pedindo, Senhor, vai, vai ao interior deles, Senhor, para tirar tudo isso, todas essas coisas que ficaram estragadas, curtidas dentro deles, Senhor, estragando a vida deles, atormentando os seus pensamentos, atormentando os seus sentimentos, atormentando a sua alma, Senhor, causando mal ao seu sistema nervoso, causando mal à sua saúde, retirando a alegria, retirando a paz. Sim, Senhor, estou impondo as minhas mãos e pedindo, Jesus, realiza esta cura, Jesus, realiza esta libertação. E por isso, no nome de Jesus e com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, com a autoridade que Ele me concedeu como sacerdote, de ligar na terra e ligar no céu, de desligar na terra e desligar no céu, eu agora afasto, eu expulso toda a presença e toda a ação maligna, se aproveitando dessa nossa fraqueza e oprimindo esses filhos de Deus, escravizando esses filhos de Deus nos pensamentos, nos sentimentos. Espíritos imundos, quem quer que sejam, que penetraram por essas brechas, no nome de Jesus, afastem-se. Apresentem-se diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, recebam as ordens dele e não retornem mais. É no nome de Jesus que nós estamos imperando, principados e todos os espíritos subalternos, retirem-se da mente e do coração desses filhos e filhas de Deus. e apresentem-se diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, nos céus, na terra e nos infernos, e toda a língua proclama para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, apresentem-se diante da cruz de Jesus, recebam as ordens de Jesus e obedeçam as ordens de Jesus e não retornem mais. Não tendes mais nenhum poder sobre a mente e o coração, sobre a inteligência, a memória e os sentimentos, as emoções desses filhos e filhas de Deus, porque Jesus é o Senhor. Sede livres da tristeza. Sede libertos da tristeza. E sede libertos agora de todas as consequências dos pensamentos e sentimentos que foram cultivados, curtidos no vosso interior. Sim, sede libertos, sede curados por Jesus o Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Cante. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é o meu refúgio e paz. A quem então poderia eu temer? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Porque veja bem, não entregues a tua alma à tristeza. Gente, daqui para frente, não mais, não mais, não mais. Nós já renunciamos, não mais entregar a nossa alma à tristeza. Tristezas nós teremos, sempre teremos. Mas não entregaremos a nossa alma à tristeza. Não entregaremos a nossa mente à tristeza. Não entregaremos o nosso coração. Não entregaremos os nossos sentimentos, as nossas emoções à tristeza. Não, não, não, não. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Sim, Senhor, eu não vou mais atormentar a mim mesmo nos meus pensamentos. Obrigado, Jesus, porque já me libertou. Obrigado porque eu renunciei e o Senhor me libertou. Porque o Senhor afastou de mim todo esse mal e toda a escravidão. Agora, Senhor, está aqui a minha decisão. Eu não vou mais atormentar a mim mesmo nos meus pensamentos. A quem temerei? O Senhor é meu refúgio e paz. É meu refúgio e paz. A quem então poderia eu temer? Veja, uma das coisas que nos atormentam muito é nós ficarmos cultivando temores, medos. Cultivar medos. Medo do dia de amanhã, medo do futuro, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha saúde, o que vai acontecer com meu filho, o que vai acontecer no meu casamento, o que vai acontecer na minha família, o que vai acontecer com meu pai, com a minha mãe, o que vai acontecer no meu emprego, no meu serviço. Não vou ter dinheiro, não vou ter possibilidade. Gente, é um tormento. E como a gente infelizmente é viciado nisso, a curtir medos, a curtir temores. E Jesus vem hoje dizer: não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Você não precisa sair desse lugar onde nós estamos, mas eu vou lá para o Sermão da Montanha, onde Jesus nos diz claramente que basta a cada dia as suas preocupações. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado, gente. É o finalzinho do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações. Assim como Jesus disse: pobre sempre os tereis. Ele podia dizer também: preocupações sempre as tereis. E é interessante, em muitos lugares, o padeiro vai entregar o pão em casa, né? Ele deixa ali, às vezes até na porta da casa. Põe até no chão, chega lá perto da porta, deixa no chão, pertinho da porta. Claro, o pão embrulhadinho, está lá o pão. Às vezes até o leite é entregue assim, ou o leiteiro, ou então o próprio padeiro já leva pão e leite e põe ali. A pessoa já chega de manhã, abriu a porta, já está ali o pão, já está ali o leite. Gente, as preocupações são assim, não é verdade? O pior é o seguinte, que ela estava dormindo ali, ao seu lado, na cama. Às vezes nem era no criado, ao lado da sua cama, não. Às vezes dormiu ali no seu travesseiro. Você acordou e a preocupação está dizendo: mau dia, não é bom dia que ela diz, mau dia. E infelizmente a gente já compra imediatamente o mau dia da bendita, para não dizer o contrário, preocupação. Gente, preocupações nós sempre as teremos. A gente acorda e já vem as preocupações, pior que pernilongo, pior que mosquito. Você acorda e as preocupações já começam a atormentar a sua cabeça. Então, para que além das preocupações do dia a dia, por que das preocupações que você vai tendo durante o decorrer do dia inteirinho, você vai dormir de noite cheio de preocupações próprias daquele dia? Para que nós temos preocupação com o dia de amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, o pior, com anos na frente? A criança é pequena e a mãe e o pai já estão preocupados como é que vai ser o futuro dessa criança. Mas, meu Deus do céu, muita gente na flor da idade preocupado, preocupada como é que vai ser a minha velhice. Vive a vida, meu filho, porque, gente, aí está um segredo. Nós aguentamos a carga do dia a dia. Deus nos deu capacidade de aguentar a carga do dia a dia. Mas se você quer acumular, primeiro, o seu presente, depois o seu passado, você vive curtindo as coisas ruins que aconteceram no seu passado, atormentando com as coisas que já passaram. Veja bem, é fora da lógica. Já passaram, já aconteceram, e nós vivemos nos atormentando com aquilo. Pior ainda, nós pegamos as preocupações do amanhã, do ano que vem, quando eu me casar, da minha velhice. Ninguém aguenta. Aqui na Dutra, com frequência, passam caminhões grandes, carregando máquinas pesadíssimas. Até não são bem caminhões, são feitos diferente, né? E tem uma porção de rodinhas. Claro, são pneus. Mas pneus, pneus, pneus, pneus, pneus. Até não são pneus altos, são pneus mais baixinhos, pequenininhos. parece uma centopeia andando na Dutra. Interessante, conversando com um engenheiro de estrada, ele mesmo me explicava: são tantas rodinhas assim porque o peso é muito forte, o asfalto não aguentaria. Mas preste atenção, dividindo o peso em todas aquelas rodinhas, sobre cada roda só pesa um pouco do peso, e por isso não estraga o asfalto, porque o peso foi dividido numa roda, noutra roda, noutra. A cada momento o peso está pesando ali. Gente, foi a sabedoria que Deus fez. Deus já dividiu a nossa vida em rodinhas, rodinhas, rodinhas, rodinhas, rodinhas, rodinhas. A cada momento eu tenho só o peso das preocupações daquele dia, dos problemas daquele dia. Problemas sempre os tereis, preocupações sempre os tereis, dores de cabeça sempre os tereis. Mas Deus dividiu isso nos nossos dias. Cruzes, nós sempre as teremos. Sofrimentos, nós sempre os teremos, sempre. Mas Deus, sabiamente, bondosamente, dividiu isso de dia por dia, para nós não nos atormentarmos e para não rebentarmos a nossa vida. Há muita gente que vive rebentada, me desculpe. Muita gente rebentando a própria vida, porque quer carregar tudo, quer carregar o presente, mas carrega o passado, cultivando o passado, atormentando-se com as coisas que já aconteceram, e pior ainda, também se remontando ao futuro, se colocando na frente, se projetando no futuro, e vivendo preocupações do dia de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, o meu ordenado, e no ano que vem. Tem gente que se preocupa até com o próprio caixão e o seu lugar no cemitério, e já faz consórcio de caixão de primeira, hein? Já foi lá, já escolheu, já faz consórcio, já vai pagando aos pouquinhos, aos meses, já tem lugar no cemitério, já tem todo o serviço de funerário. Parabéns, você merece todas as manhãs ser acordado por mau dia, morra hoje, você vai gastar menos, você está no meio do consórcio, você vai gastar menos, mau dia para você, morra hoje. Desculpa, né? Você está entendendo, é o Senhor que hoje bondosamente vem dizer para mim e para você. Gente, isso não está sendo uma palestra, isso está sendo um bálsamo. Nós estamos falando e orando, e o Senhor está fazendo, a palavra já está realizando o seu resultado. O Senhor está tirando o peso dos nossos ombros, o pior, o Senhor está tirando o peso do nosso coração. Pessoas que estavam com o coração pesado, pesado, pesado. Você gosta de coração de frango? Coração de galinha? Gostoso, né? Assadinho assim, feito churrasco, coraçãozinho. Muitas vezes quando a gente vai limpar a galinha e pega o coração está cheio de banha. Tá ou não tá? Cheio de gordura. Coração pesado. Quanta gente com o coração pesado, cheio de gordura, deixa eu dizer pior, cheio de sebo, mushiba, pesando o coração. Hoje o Senhor está fazendo uma operação no seu coração, mudando inclusive os seus pensamentos, a sua maneira de entender as coisas, mudando inclusive o seu coração. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. E agora vem o bonito: a alegria do coração é a vida do homem. Meu filho, receba a alegria que o Senhor lhe dá. Por quê? Porque a alegria do homem, claro, aqui é homem no sentido de ser humano. Então vamos dizer, como hoje se gosta de dizer, alegria do homem, alegria da mulher, é a vida. A alegria do coração é a vida do homem, a alegria do coração é a vida da mulher, é a vida do jovem, é a vida do velho, do idoso, e mais ainda, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria é um inesgotável tesouro. Inesgotável quer dizer que nunca se esgota. Você tira e nunca esgota. A alegria do coração é um inesgotável tesouro de santidade. Gente, na alegria nós conseguimos santidade. Agora o pior, na tristeza, na preocupação, atormentando a nossa alma com os pensamentos, atormentando-nos com os sentimentos, acabamos com o coração, acabamos com a vida e acabamos com a santidade. A tristeza, a preocupação não deixa a gente caminhar, a gente vai patinando, a gente atola na vida. Quanta gente atolada, quanta gente que podia ser santa até mesmo nas cruzes que enfrenta. Há pessoas que são verdadeiros mártires, há mulheres que são mártires, há mães que são mártires dentro de casa, vivem um martírio. Poderiam estar vivendo santidade, porque martírio, gente, é santidade, mas porque infelizmente faz as coisas totalmente erradas, acaba estragando tudo. Não, meu filho, ao contrário, se você tem problemas, se você carrega problemas, se diariamente você se depara com os problemas, porque eles estão já dentro da sua casa, dentro da sua família, aproveite disso, não fique curtindo isso não, ao contrário, cultive a alegria. A alegria do coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Queira viver mais, queira ser feliz. O Senhor quer que você seja feliz. O Senhor está lhe dando esta graça. Vem cá, Laércio, conta para nós mais uma vez aquela imagem que o Senhor lhe deu durante a oração. A imagem daquela criança que passou por um momento de muito desespero, uma criança que não só chorou, mas uma criança que passou por um momento quando ela ficou fora de si, quando ela ficou realmente assim apavorada, ficou angustiada, ficou entrando em desespero, e ela debatia os pés, ela debatia as mãos, os braços, com o rosto muito vermelho, gritando. Já não era um choro, já era um grito, daquele choro que a criança já vai perdendo até a voz, já começa até a tossir, e ela desesperada assim, e a mãe querendo acalmar a criança, se achegando na criança, tomando a criança nos braços, e ela mesmo não se deixava tomar, ela se debatia, ela gritava, ela esperneava, ela esbravejava, e ela resistia ao aconchego da mãe, que bondosamente, calmamente ia tentando aconchegar, tentando acalmar, ia passando a mão, ia falando com ela, e ela ainda insistindo, até que ela ia se dando conta. Do jeitinho que nós fizemos até agora na nossa vida, né? Essa imagem descreveu direitinho o que nós vivemos. Essas crianças, como disse o Laércio, somos nós. É você. A gente foi essa criança desesperada. Fora de si, daquela que chega a gritar, que fica vermelha, que já vira tosse, já começa a tossir, fora de si, sem saber aonde buscar. E você sabe que a criança, quando faz isso, é bobagem, né? É tolice daquela criança. Não há o porquê fazer tudo aquilo. Não há o porquê. Inclusive porque o pai está ali e a mãe está ali. Aquele desespero da criança não tem lógica. Não tem lógica. Gente, é a mesma coisa que acontece conosco. Não tem lógica, não tem sentido. A gente está fazendo uma coisa de criança. A gente está se atormentando como criança. A gente está se machucando, se ferindo à toa como criança. É coisa de criança. Tira, Senhor, da minha cabeça isto de criança. Tira, Senhor, do meu coração. Tira de mim, Senhor. Eu não posso mais viver como criança desse jeito. Eu não posso, eu não quero. Eu já anunciei, me liberta, me muda. O que chama a atenção é que é um desespero, Padre. Não é simplesmente um choro de criança que caiu, mas como uma criança que às vezes passa por um grande susto ou uma situação desesperadora. A criança estava desesperada, fora de si. Fora de si. Está descrito. Está descrito. E depois? Depois ela ia se dando conta, aos poucos ela ia percebendo que alguém estava com ela, que alguém a afagava. Então ela tentando até se acalmar, mas fora de si, respirava ofegante e esbravejando ainda, mas aí ela ia percebendo que alguém estava aconchegando, que havia uma certa segurança, que já não estava no desespero, já tinha alguém segurando, velando por ela, e ela aos poucos ia se dando conta, ela ia percebendo. Havia alguém em seu favor. Havia alguém em seu favor. Havia alguém em seu favor. Essa é a realidade. Deus está a seu favor. Não foi isso que nós repetimos tantas vezes na oração? Deus está a meu favor. Se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Que coisa desse mundo será contra mim? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Continua. É como se nós caminhássemos sem ter onde botar os pés. Como se fugisse os pés. Se fugisse o apoio. É como se nós caminhássemos sem ter aonde buscar socorro, sem ter uma referência. É assim que a criança fica quando ela entra num desespero. A referência da criança, todo o aconchego da criança está nos braços, nas mãos do pai e da mãe. Tudo que ela precisa está ali. Ali está a segurança, está o abrigo, está o aconchego, está o conselho, está o calor. Ali ela encontra todas as respostas. E aquela criança, naquele momento, ela estava fora, sem chão, sem ter aonde buscar. Ela estava em desespero, desesperada, porque não tinha em quem, ou aonde, ou como, não tinha, não sabia o que fazer. Ela entrou em desespero, perdeu o controle de si mesma. Estava descontrolada, desesperada. Ao ponto que, quando ela começou a perceber, ela no início nem deixava ser aconchegada. Mas quando ela começa a perceber, aí ela começa a permitir que o aconchego chegue. Que aquela pessoa, que aquela mãe, de fato a acalmasse. Ela no início, ela nem aceitava. Ela resistia. Ela, para ela, não havia um aconchego. Até quando ela começa a se dar conta, e aí ela começa a aceitar, ela começa a se render, ela começa a se entregar a esse aconchego. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque é isso que estás fazendo. Muito obrigado, ó Pai, porque é isso que estás realizando em nós. Nós somos essa criança atormentada. Eu sou, Senhor, essa criança que acabou fazendo da própria vida um tormento. Obrigado, Jesus, porque estás me curando. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor mesmo fez todo esse trabalho comigo até aqui. me convencendo. E agora o Pai está me aconchegando. Obrigado, Jesus, porque agora eu posso me entregar nos braços do Pai, o seu Pai e o meu Pai. Obrigado, Jesus, porque ainda um tanto desconfiado, um tanto temeroso, ainda chorando um pouco, gemendo, mas eu estou me deixando aconchegar pelo Pai. Eu estou me deixando tomar nos braços do meu Pai, que me ama e que tem a solução para mim. O Senhor estava me desesperando à toa, em vão. Senhor, obrigado porque não nos deixas passar por situações maiores do que nós podemos suportar, mais pesadas do que nós podemos suportar, que vão além do nosso alcance. Tu não permites, Senhor, não, pelo contrário, Tu divides pelos dias e Tu divides pelos acontecimentos o peso da nossa vida. Nunca carregamos um peso insuportável. Obrigado, ó Pai, porque estás devolvendo a nós a calma. Obrigado, ó Pai, porque estás devolvendo a nós a paz. Obrigado, ó Pai, porque estás dando ao nosso coração alegria, tranquilidade. Obrigado, ó Pai, porque estás nos fazendo tranquilos, serenos. Sim, obrigado, ó Pai, pelo dom da serenidade que estás dando a cada um de nós, pela serenidade que estás dando a mim. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Acolhe isso do fundo do coração, porque tudo isso é verdade. Nada te perturbe, nada te amedronte, nada. É isso que o Senhor está lhe dizendo hoje. Mais do que dizer, é isso que o Senhor está fazendo em você. O Senhor quer que você viva assim. Isso que Santa Teresa escreveu, ela viveu, porque a vida dela também foi muito tumultuada. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, meu filho, tudo passa, minha filha. É como aquelas rodinhas, agora está duro, mas daqui a pouquinho passou. Daqui a pouquinho passou, por mais que demore, tudo passa. Só Deus não passa, tudo mais passa. A paciência tudo ao alcance. A paciência de esperar, de aguardar, de suportar, de aguentar. A paciência, tudo ao alcance. A quem tem Deus, nada falta. A quem tem Deus, nada falta. Porque Deus nos dá tudo. Ele é esse Pai que pega a nós crianças, crianças atormentadas, crianças desesperadas. A quem tem Deus, nada falta, nada falta. Se faltou até agora, é porque nós estávamos como essa criança atormentada, desesperada, fora de si. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. É isso, Deus supre tudo, Deus preenche tudo, Deus soluciona tudo na hora certa, Deus soluciona tudo. É como os nossos machucados. Na hora que machucou, parece que nunca mais vai ter retorno. É pessoas que foram feridas no rosto e ficaram atormentadas. Que vai ser de mim? Eu vou ficar feia. Muitas mulheres disseram. Até homens também, vão ficar feio. O machucado foi embora. Seu rosto está aí, bonito. Nem cicatriz deixou. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só fecha os olhos, abraça bem o seu coração e receba esse aconchego do Pai. Nós aqui, o nosso coralzinho, né? Vamos cantar para você. Você nem cante. Vozes masculinas, vozes femininas, cantando para você. É uma cantiga de ninar que o próprio Pai quer cantar para você. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbe, nada te amedronte.